chega aí, qual que é? Não sou Zé, quer dar ré? Testa fé, não sou bobo, o desenrolo. Conheço bem, tu também, então amém. Não vem que não tem, quer falar o quê? Sem proceder, sem porquê, sem motivo, sem juízo. Um menino que não aprendeu, se não pagar morreu, não fui eu. Tem que ser assim, se eu passo pano é o fim. Vira bagunça, foi quantas gramas, quantas eu não ouvi. Treme não, gurizão, malandrão, metido a bom. Mentira não, é grave irmão, a comissão julgou ladrão. Se não é paia, vira palhaçada. Olha sua cara, não ouve nada, não fala nada. Já deu mancada, rapaziada, vai ser cobrado. Não entra não, travessa não. É eu e ele, não tem discussão. Naquele dia deu conversa pro polícia que eu vi. Eu percebi, agora a mercadoria patifaria. Pode falar pro primo dele que foi eu. Se ele quiser cobrar, fudeu. Tô nem aqui, eu tô aqui no mesmo lugar, só esperando ele apontar. Não erro não, gurizão, vai tombar. É o certo pelo certo, rapá, não tem sei lá. Eu tô convicto, já tô no prejuízo. Não fica vivo nem se o Bin Laden aparecesse aqui no grilo. Yeah, yeah. Fala o... Cala a boca, fica quieto. Eu já falei demais, certo? Folgado, de hora extra aqui no bairro. Pula ele, tá ligado? Já foi cobrar. Cobrar, cobrar. Bem, tá doidão, gurizão, ó fora, pá. Acordo cedo, tô disposto, lá no rosto, vou pro time. Na disputa tem um monte querendo sair daqui dentro da fila. Uma galera de história de miséria, de repente olho pra mim e fala: minha vida é bela. Onde foi que eu errei? Na moral, eu estudei. Como manda um padrão, gurizinho, eu andei. Minha coroa me ajuda, meu filho vai a luta. Quando saio para a rua, a história muda. Não tô entendendo nada, parece até piada. Um programa do governo pra me ver uma estátua. Mas eu tô na correria, não paro nem um segundo. A vida de honesto irmão não é pra todo mundo. Olha os caras na quebrada, fez um vale na farmácia. Tipo, 5 minutos pegou a boa e não deu nada. Sei que é ilusão, essa vida de ladrão. Quanto pro meu bacadeiro, pegando uma solidão. Por isso eu tô na guerra, ainda na fila de espera. O que move capitalismo é lógico, a minha miséria. Minha mãe não entende nada, meu pai é só cachaça. O programa do governo pra viver uma estátua. Estátua, estátua. Quero ver você uma estátua. Estátua, estátua. Tô cantando, quer te ver uma estátua. Estátua, estátua. Quero ver você uma estátua. Estátua, estátua. O governo quer te ver uma estátua. Fala aí. Vão ficar como estátua, vai fazer barulho aí. DJ Valens. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, quero ouvir, vai lá. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, só você, vai lá. Oi, oi, oi, oi, mais uma vez. Oi, oi. Ei, ei, ei. Ei, às vezes eu me sinto uma pessoa tão inútil. Acabo acreditando que tudo que façam passa de uma coisa fútil. Eu me deparo com um grande muro em minha frente, mas eu não desisto, pois eu estou na linha de frente. Agora é a hora, hora é agora de enfrentarmos essa batalha. Mas com informação, educação sem arma. O hip hop, ó, família organizada. R.A.P. revolução através das palavras que vem rimadas e das resgatas falhas. Não quero ver nos resgates. Eu não quero ver meu povo ser candidato a abate. Então que vamos! Lixeiros, faxineiras, limpando a cidade. É preciso quebrar o mito do ser humano super-herói. Herói de uma nação onde a miséria corrói. A vanguarda chegou, chegou para abalar. Por seu império se cairá, a escuridão ao seu redor te assombrará. O manto da justiça te cobriu. Minha dura é química certa, o fumacê que desinfeta, pulverizando veneno sobre os falsos profeta. Hip hop, o movimento dos novos e velha, é estatal que não se entregou ao dólar da América. Minha intenção é te ajudar, quero ver você firme e forte. Enche o pulmão de ar e grite: eu sou do hip hop. Vai lá, sou do hip hop. Somos o movimento hip hop. Somos do movimento hip hop. Somos do movimento hip hop. Somos do movimento hip hop. Vanguarda! Somos do movimento hip hop. Toda a vida, toda a vida. Somos do movimento hip hop. Somos do movimento hip hop. Somos do movimento hip hop. Vem no mim. Vem no mim. Camisa e boné, calça jeans e ferracinho, eu tô lindão. Vou pro baile se quiser, vem no mim que eu tô na disposição. Pronto para a confusão, a lamugê, esquelite, apavoramos no salão. Vem no mim, vem com nós, solte o corpo, solte a voz. Vem na palma, sente o clima, hoje eu vou ser o bota. E menor, parceirinho, vai carrega esse canhão. Se os homens enquadrar, tu segura a pressão. Confiança, gurizinho, resume nossa quadrilha. Se der tapa no rival, na quebrada tu tem mina, tem moral, tem status, tem bebida e putaria. Só tocar aquela música, rola a pancadaria. Bebeu aquele maluco lá, o soco que levou, o segurança apartou, mas no fundo ele rodou. É o camisa do Flamengo, começou, foi no banheiro, tava ele, mais de cinco, sobe sangue e escorrego. Tá com medo porque veio, pois o clima aqui é tenso e na rua é pior. Tá rolando é tiroteio, então vai vendo, tá facinho, é só olhar de cara feia. Em pleno matinê, o meu nome é problema. Vem no mim, vem no mim, vem no mim. Vem no mim, vem com nós, vem no mim, vem com nós, vem no mim, vem com nós, vem no mim, vem com nós. É isso, gurizada, minha infância namorada. Nossa arma era porrada, várias gangues na quebrada. Esquece tudo isso, pensa aqui comigo, qual vai ser nosso destino? Se morder e trocar tiro, até quando vai pensando? Mas sem essa de ser irmão, pois aqui ela tá lá, eu sou seu parça, seu irmão. Na disposição, prontinho pra função, mas quero a rebelião com a caneta e não canhão, até porque quem sofre mesmo é você. Nesse momento o playboy decide o que tu vai fazer. Continuando o sistema, destruindo vários códigos. A lei só favorece o mundo branco. Pobre viu, vem de geração, sou desgraçado. No porão de pele escura, misturada, consequência é o oitão. Tudo é maldição, só vê a conclusão. Ilusão com a balada, mas cadeia de montão. Sem nada, humilhação, só coroa de plantão. Uma cela com 40, dormindo no chão, na moral, meu parente, tudo isso você sabe. Escolhe o que é pior, estudar. Com estudo é possível, mas eu sei que não é fácil com canhão. Sua alegria tá ligado que é rápido. Vem no mim, vem no mim, vem no mim, vem no mim, vem no mim, vem no mim, vem no mim. Vem no mim, vem com nós, vem no mim, vem com nós, vem no mim, vem com nós, vem no mim, vem com nós. Vem no mim, vem, vem, vem. Vem no Mi, é o nome do som. A gente faz um rap misturado com os timbres lá da nossa região. A gente gosta muito de cururu, siriri. Esse som que vai entrar agora é tradição. Tradição. Qualquer lugar que você vá, você tem que saber entrar e saber sair. Pra você saber entrar, querendo ou não, você tem que pedir bênção pra alguém que já tá mais tempo que você naquele lugar. Isso aí não é coisa que eu inventei, é coisa que tá aí. E que tem, quem tem juízo que se liga, tá ligado? É uma hierarquia natural de um processo, apesar de que no fundo, no fundo, a gente não gosta de hierarquia. Mas o mundo é assim, no mundo das selvas, no dia a dia. E aí você que sabe. Esse som é fala de tradição. Fala dos mestres griots, os mestres griots de cada lugar. Seja de bom tempo atrás, ou seja, os griots mais contemporâneos. Os lugares mais contemporâneos, onde tem sempre alguém que passa o ensinamento. Vai que vai, Didi Vales. Toca, toca o siriri, toca, toca ele pra mim. Dança, dança o siriri, dança, dança ele pra mim. Vai lá! Toca, toca o siriri, toca, toca ele pra mim. Dança, dança o siriri, dança, dança ele pra mim. Aí, parente, aprende a convivência. Na humilde, discute, pede licença. Tira o chinelo pra entrar no lar. O griot do barraco vai te ensinar. É ritual, é tradição, é valorização. É costume, é história sem imposição. Lealdade, respeito, não causa conflito. Hierarquia é necessária para o nosso convívio. Não tá escrito, é vivido, é proceder. Veja bem, bem, bem e aprenda a fazer. Pois família de verdade é desse jeito, gurizão. Sem inveja, sem cobiça, sem traição, só união. Só união nessa selva de concreto. É a solução. Toca, toca ele pra mim. Dança, dança o siriri. Dança, dança ele pra mim. Vai lá! Toca, toca o siriri. Toca, toca ele pra mim. Dança, dança o siriri. Dança, dança ele pra mim. Eu benedito, a festa do negão tá lotada. A morena prendada, de saia rodada. Passinho marcado, tipo ritual tribal. Siriri, cururu é nosso carnaval. Salve o mestre Ciro, sua bênção, tio. Um salve para todos os mestres do Brasil. Toca, toca o siriri. Toca, toca ele pra mim. Dança, dança o siriri. Dança, dança ele pra mim. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Preconceito, falta de justiça social para as mulheres, gays, lésbicas, travestis, transexuais, etc, etc. Segue a opinião de um hétero. Heia, linha dura, eu. Tô ligado. ligado que eu vou ser taxado. Piadinha dos meus aliados. Fazer o quê? É o mundo macho. Uma pá pensando com a cabeça de baixo. Sou a favor do direito de todos. Mundo perfeito que acredita é louco. Eu não concordo com a unanimidade. Por isso eu respeito a diversidade. Sociedade, o direito é pra todos. Mundo perfeito que acredita é louco. Todo poder emana do povo. Ei, Brasil, preconceito é louco. Sociedade, direito é pra todos. Mundo perfeito que acredita é louco. Todo poder emana do povo. Ei, Brasil, preconceito é louco. Falta respeito, dignidade. Viramos monstros nas ruas da cidade. Sou a favor, sim, da liberdade. Da orientação pra felicidade. É pela vida, cidadania. Sem promiscuidade, sem putaria. Minha rima contra toda hipocrisia. Tô perguntando, e seu filho e sua filha? Eles que sabem são protagonista. Eu acredito na autonomia. Mando um recado para o mundo machista. Sou a favor das minorias. Tudo é decidido com o voto na urna. Organização para uma vida justa. Tem que fazer pressão, tem que fazer ação. Postura e posição contra a discriminação. Mais um fugindo da escola. A aula inteira chamado de boiola. Sem qualificação, na prostituição. A vida segue, o caos continua, irmão. Pastores chamam de pecadores. Na missão, trabalhadores. Todos são homens, todas são mulheres. Mas sexo faz do jeito que preferem. Sociedade, direito é pra todos. Mundo perfeito que acredita é louco. Todo poder emana do povo. Ei, Brasil, preconceituoso. Sociedade, o direito é pra todos. Mundo perfeito que acredita é louco. Todo poder emana do povo. Ei, Brasil, preconceituoso. A rima segue, o rap é compromisso. Em busca da verdade, pelo equilíbrio. Sem tirar ninguém, sem condenar alguém. Intolerância só piora, não tem. O mundo tá um caos, ninguém nasceu errado. Ninguém nasceu pra ser discriminado. Vamos chegar em uma guerra civil. É isso que tu quer, Brasil. Heia! Linha dura no Congresso, fora do eixo. Um pouquinho das minhas ideias perigosas. Tô de rolê e tenho uma direção. Para o governo eu ando na contramão. Poder paralelo, sempre acreditei. No volante é o rap, acelera aí DJ. Valei, vai de scratch nas bolachas. Meu baú é destino para o alvorada. Logo de manhã faço a minha oração. Sandália de fogo pra pisar em escorpião e serpente. Você está contente? Um burguês com 1 milhão, você é carente. Com 500 conto de salário, não tem posto de saúde nem asfalto no seu bairro. Subiu a poeira quando passou o busão. Entrou na sua goma e sujou seu coração. Político ladrão tem um monte na assembleia. Deus acaba logo com essa nova era. Cospe fogo na assembleia, nos assassinos sociais. Deixa no barraco sem luz e sem gás. Sem dinheiro, só pra sentir o drama do bagulho. Não existe amor em quem direciona o mundo. Direção. Nós viemos no Congresso, sabe por quê? Porque cada vez mais a gente quer a direção das nossas vidas, dos nossos destinos. Sem intermediário, é isso aí. Turismo não diminui quem? Você mesmo. Jogue fora a muleta do alto desprezo. Ande com suas próprias pernas e seja sábio. O rico não é melhor, eu sou igual do mesmo barro. Entusiasmo pra seguir no objetivo. Um beijo pra mãe solteira que cuida do seu filho. filho, né? O pai tá vivo, deixa quieto, vira o disco. A corrida é de rato, aqui é o capitalismo. Eu dirijo rumo ao sucesso. Não aguento mais, é desordem nem regresso. Fica esperto, você tá no labirinto. Não viaja, que a etiqueta artista tá te iludindo. Não tô nem aí, no playboy do Santa Rosa. Tá no Xangri-Lá e também no Califórnia. Acertou na roça, Jesus veio para o gueto. Lembro da história da agulha e do camelo. Meu pensamento, na moral é estratégico. Do boy só quer a grana para um povo periférico. Ei, sonhador, vai, muda sua história. A direção é toda sua. Rumo à vitória. Eu gosto de banda velho. No meio de tanta gente. Entre demais de maridinho. Que é do mundo encarado. É isso aí, ó. Direção, né, mano? Autogestão. A gente quer sempre, cada vez mais, ser independente. Ninguém depender de Estado. Ninguém depender de... A gente depender de um sistema nosso mesmo. Que seja mais justo possível, né? Onde nenhum ser humano precisa ter que se prostituir a nada. Nem nas ideias, nem no corpo físico. Essa que é a real. Seria bom viver num mundo assim. Esse som que a gente vai fazer agora é de um single que chama Em Busca da Verdade. É, Em Busca da Verdade é um som que eu e a Lenissa do Fora do Eixo, a gente compôs junto. Foi uma experiência muito bacana pra mim e creio que pra ela também. Acho que ela descobriu que tinha o dom de escrever rimas. E a gente fez junto, foi muito legal. E essa ideia, mano, é um papo reto pra quem tá nessa parada, tá ligado? Pra quem realmente veio pra esse congresso. Porque a gente sabe que tem uns caras que é de verdade mesmo, tá de coração. Tem uns que se envolve meio que por acaso. Alguns que se envolvem por acaso até tem a consciência depois e continua e segura e não deixa a bandeira cair. Mas tem outros que caem, tá ligado? Então, pra aqueles que tá no bagulho e é chorão, mano, se liga nesse som que a Elenissa fez. Em busca da verdade. Então tá, você que é muito mais privado, tá sempre inseguro pra pular, tá preparado. Eu tô de corpo e alma, parceiro, sem malote ou com dinheiro. O dia inteiro eu tô na meta, querendo gritar, mudar, sei lá. Não passo pano, rapá. Nem pra minha mulher, separo se puder, não acredita? Vamos então, testa a fé, luto pelo acesso, essa minha sina. Quer ficar me questionando, baixa a bola, menina. Garoto, quer ficar dando nome, guerrilha, revolução? Mas se esconde, corre pro papai e acha que tá certo, então deixa quieto. Sai logo do exército, atrapalha, mesmo na honestidade. Valeu, tô na busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Da verdade. Eu acho que o que rola é uma sacanagem. Dominando a geral, fazendo lavagem. Um bando de moleque só política. Quer mandar no carnaval e nós te puxa nessa história de card. Saquei qual é. A gente aqui no sol, você no computador. Seu discurso eu entendi, é um baita caô. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Em busca da verdade. Falando em sacanagem, quem mais vive no bem bom, cheio de moagem, a real é que quem trabalha de verdade sabe que é ouro, disposição e vontade. Pra ganhar trabalho é preciso entendimento pra aguentar o sol, o desprendimento. Quem não aprende a dividir pensamento e trabalho vai ter sempre puxa de qualquer barraco. Vai pro quarto, vai de cara pro boi. Na tropa só filé, não feijão com arroz. Caô é Miguel lá que vive em condições precárias. Senta no trono de quem mais trabalha. Falar até papagaio fala. Você tá agindo como uma pirralha. Deixa quieto, vai. Eu vou viver fazendo e refazendo a cada amanhecer. Em busca da verdade. da verdade, rei da verdade, em busca da verdade, verdade, da verdade, rei da verdade, em busca da verdade, O trampo é isso aí, você viu, né? As ideias de respeito, lealdade, tradição. Quem tá mais tempo no barato tá no sangue. Você acha que esse congresso chegou por acaso, né, mano? Não foi natural, foi um trampo operacional todo dia, disciplina. Sem o papo de alguém mais iluminado que alguém, tá ligado? É trabalho, é isso aí. Mais uma aí então, DJ Valens. Ó, esse som fala sobre educação. Educação tem que voltar a considerar o seu objetivo principal, o desenvolvimento do ser humano em seus múltiplos aspectos, para que ele desenvolva todo o seu potencial. A escola não é um núcleo isolado de acontecências, de acontecimentos, e a gente quer uma escola mais ativa, onde o aluno não seja tão passivo. Quando eu tava na escola, aprendi menos que sei hoje. Fui obrigado a estudar, ouvir os professores. Nenhum me ensinou a questionar, dialogar. Fui crescendo como todos os estudando pra passar. Oi, deixa eu passar. Passar pra onde? Passar pra quê? Pra ser um bom funcionário, ser a alegria da minha mãe, um capacho do Estado. E assim segue o tema, o bagulho é tradição, uma instituição servindo para manipulação. Eu estudava ensino religioso, eu via Jesus de pele clara, olho azul, cabelo loiro. Agora sei, é uma comédia, uma mentira da primeira, quarta série. Eu estudava no Adventista, aí eu fui pra escola pública. Aula de química. O corpo tá na sala, a mente tá na rua, no futebol, no x-bagunça, na sorveteria. Pensava no baseado com os parceiros na esquina. Tem grande diferença entre escola e educação. O que tá rolando é um processo de repetição. Você vira irmão, o robozinho do capitalismo. Também tem professor que é vítima de tudo isso. Mas pensa que é o fã, o dono do saber. Quem? Consegue me entender? Ou vai dizer que eu tô errado? Vai continuar assim ou me chamar para o diálogo? O fato é que o Brasil é assim, esse é o nosso fim. Pra mim, Cabral é um canalha, herói de verdade é zumbi. Por que que ninguém sabe as histórias afro-brasileiras? Por que que ninguém sabe quem foi zumbi? Qual é a prioridade nossa? Como é que diz a escola brasileira? Será que a educação é prioridade realmente no nosso país? Ter garantido acesso não resolveu o nosso problema da qualidade em nenhuma das modalidades, nem de ensino. Temos que enfrentar esse problema, hein? Nenhum estado conseguiu atingir o mínimo de 50% de aprendizagem dos nossos alunos. E assim vai crescendo uma pá de surdo e mudo, cadáver ambulante perambulando nesse mundo, sem rumo, sem vida, sem crítica, sem glória, não faz nenhuma história, apenas registra história e bate palma pro sucesso do patrão. Pega seu kit, uma vassoura e pano de chão. Carrega logo esse cimento e não reclama. A vida é esse mesmo, lugar de preto é na lama. Não dá, não quero, não concordo com o roteiro. Sua cena de comprar diploma, depois virar herdeiro. Enquanto eu estudei pra caralho, fiz todos os exercícios, mas no fim fui reprovado. Dona Elza, me desculpa, ainda não consegui. Mas eu não vou ser humilhado como a senhora foi aqui. Nessa terra, injusto e desigual, pra mim tá tudo errado, pra alguns é natural. O moleque entra canado e pipoca o professor. Não tem merenda na escola, o diretor que desviou. Tá todo mundo roubando, isso é real. Mas o guri do Pomeri, esse é marginal. Pensa nisso, mas faz alguma coisa. Sua teoria só funciona se for assim, ô trouxa. Quero mudança no ensino pedagógico. A aula tá passando e eu não tenho pensamento próprio. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, dos reprovados, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. É preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. Eu não aceito, por exemplo, expressões como a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa toda a realidade, está aí submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Ei, palavras de Paulo Freire, galera. Tá ligado? Se realmente geral marchasse, lutasse, né, velho? A gente... Se os invisíveis falassem, né, velho? Tantas pessoas aí, se todo mundo fosse pra moer de verdade mesmo essa parada aí, eu acho que a gente já tinha mudado muita coisa, né? Mas estamos aí, cada vez mais espalhando a semente. A gente precisa de mais ideias perigosas, essa aqui é a real, tá ligado? Porque, porra, vai 25% de toda a grana pra saúde, mais 25% pra educação. E mais não sei quanto, e pra cultura 0,0000, tá ligado? E a forma desse método, desse modelo, não mudou nada, mano. Tem uma pá de inteligente aí, pensadores, pá, mas não mudou nada, a miséria tá do mesmo jeito, nas quebradas. Poucos programas do governo chegam lá na outra ponta, na periferia, tá ligado? Poucos. Mas é isso aí, vamos continuar. Sem educação, sem cultura, sem uma porrada de coisa, é o que a gente mais vê aí, a epidemia do crack, né? Pessoas se drogando, pessoas sem conhecimento, só a capa da gaita é o nome desse som. Só a capa da gaita, bobinho, virou fumaça, 0x0, resumindo em forma da nação. Só a capa da gaita, ele vai se entregando ao veneno 100%. É tenso, seu reino é o sereno, ele não dorme. A droga é tipo um ácido, te corrói, ele só corre. E no final, faz o jogo e se destrói. Não entendeu que o tráfico, o crime é forte, porque é fruto do sistema pra excluir o povo pobre, nego. Você não percebe, mas não passa de um fantoche, nego. Aumente a dose, nego. Satanás bate palma quando te dar overdose. Olha no espelho, sua coroa chora, mas o amor é o mesmo. Trocou sua mente insana por grana. Agora quer respeito? É desse jeito aqui no gueto. E aquele passou reto e nem olhou, pagando de Raul Seixas, vacilou, cantou no meio da rua, o maluquinho na maracatuta na pista. Tá só a capa, só a capa, a capa da gaita, a capa da gaita. A molecada não entende, solta a pandog e dá risada. Só a capa da gaita, bobinho, virou fumaça, 0x0, resumindo em forma da nação. Passa 0x0, resumindo em forma da nação. Os opressores fazem mágica com nosso cérebro de fumaça. Assassino nos deixou tipo a bandeira do pirata. Só o pano e osso, só a capa da gaita. Ele deu uma de piolho andando na cabeça dos outros. Disse que agora é muito louco, bicho solto. O mais cabuloso de todos foi curioso. No começo pediu um trago, agora tá com dente todo estragado. Olho fechado, dedo queimado de quebrada. Olha lá o gado, perdeu a carteira, boné e sapato. Seu mundo é solitário, até parece o bicho do mato. Escutou a sirene, um boi já sumiu, foi pro barraco. Abstenha-se. Não seja mais um controlado pela indústria do álcool. Abstenha-se. O suicídio e a dependência não seja o alvo. Compreenda-me. Você é a solução, não é o problema. Seu esforço pessoal vai desmantelar o sistema. Então entenda que sua felicidade não lhe vem de fora. Você é o elo da corrente, esqueça a manobra. Na viagem o doidão viu até jiboia. Disse que o demônio quer a sua alma, é foda. Para, perdeu quilo até umas horas. Bandeira do pirata, só o moço, só a capa. Só a capa da gaita, bobinho, virou fumaça. 0x0, resumindo em forma da nação. Só a capa da gaita, bobinho, É o bandidão da quebrada, mas como é que ele tá? No meio do mundo da quebrada, mas como é que o cara tá? Tipo a bandeira do pirata, como é que ele tá? Essa era a última, mas é o seguinte, chamar uns parceirinhos lá de Bauru, Bauru, né, mano? Chega aí, chega aí. Os caras vieram aí pro congresso com 20 conto no bolso, tá ligado? No maior aperreio, falou assim, porra, velho, libera um espaço aí pra nós ver se faz um improviso aí, vende um CD e tal, pra agilizar um dinheiro. E é isso aí, vamos fazer um improviso então aí, os caras vão mandar e quem tiver na disposição de colaborar aí, compra o CD dos caras aí. Tem mais microfone aí? Tem mais esse aqui, ó? 5 conto aí os caras tá falando. Fala vocês aí, mano, o nome do grupo, pá, se apresenta aí, já é. Dá um salve no DJ. Rapaziada. Opa. Ligo de quebra também? Pode crer, o André é o Magus, cara. Rapaziada, só vou dar um salve. A fita é o seguinte: Don Black, Coruja BC1, meu mano Hollywood. A gente veio lá de Bauru, a gente faz um som lá, Emiliano. Estão tentando viver só da música. Larguei emprego, chutei tudo pra cima. Pra mim é foda-se o sistema. Eu quero ganhar meu dinheiro honesto aí, ajudar minha família. É o que importa, certo? Vai lá, vamos mandar uma rima. Vai no improviso mesmo, mano? Pode ser? Ou vai com uma letra engatilhada? Ele quer a base do Vem No Mim. Dá pra fazer um loop com a base do Vem No Mim? Se mandar aquela... Depois nós faz um freestyle também, que a gente adora meter um freestyle. Essa aqui chama Fica Ligeiro. Nem todos que são Israel são israelitas, se é que vocês entendem. É assim, ó. E alguns dizem que eu me acho, não, eu já me encontrei. E disse pra mim mesmo que eu sou filho do rei. Sigo a minha lei pra completar a missão. Orei, cantei sempre de coração. Eu faço um corre sem maldade, mas se precisar nós temos humildade. É pros humildes, o resto é arrogância. Mesmo que eu tento ser discreto, olhares se voltam pra mim. Não feri nenhuma flor, mas sou espinho no jardim. Sem piedade pros canalha, descendente de Caim. Porque hoje em dia sem vergonha Tá brotando igual capinha, mostra a cara e quem não gosta que se... Eu sou assim, uma mistura de Brasil com a costa do Marfim, carro de monstro e chapo globo sem dinheiro. O meu tesouro é os parceiros verdadeiros. Verdadeiro. O som é louco, as mina é gata, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou da paz, mas tenho sangue de guerreiro. De guerreiro. Deixa os comédia falar que eu sou maloqueiro. E os inimigos é melhor ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Fica ligeiro. Alguns precisam de grana e carro pra se divertir. Dinheiro é bom, mas também se não tem, eu não tô nem aí. Eu moro em todas as quebradas, sou de Bauru, Gasparini. Pego um anjo no talento e faço parte do time. Um rolê louco, parceiro, aliás. Mó satisfação. O dia vi do Goró e as minas. Traz inspiração. Os invejosos observam na espreita. Fica espião. E pra você que não faz sua parte, preste atenção. Enquanto muitos criticam a minha música, toca e eu faço versos que matam os faladores. Pipoca. E é tudo nosso. Caramba, bicho, não tem pra ninguém. Se você tiver pelo sexo, você tá conosco também. É só rolê monstro e chapo globo sem dinheiro. Sem dinheiro. O meu tesouro é os parceiros verdadeiros. Verdadeiro. Se o som é louco, as mina é gata, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou da paz, mas tenho sangue de guerreiro. De guerreiro. Deixa os comédia falar que eu sou maloqueiro. Maloqueiro. E os inimigos é melhor ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Sou Black, no Mac, mostra competência. Transparência, sinceridade, não pago de santo. Viver de aparência pra quem ser melhor, melhor ser de verdade. Na madrugada do pela cidade sendo observado pela polícia. O que me assusta é popularidade. Ver tudo que eu faço virando notícia. São ossos do ofício, profissão, perigo, a velho vento. Viver atento com cada ato que eu digo. Pro que tão iludido com o bang e a diversão. Eu tô ligeiro, é porque o traiçoeiro não descansa. Não ele na hora do lazer, mas eu sei o que fazer pra acalmar e esparecer. Isso pra mim é um prazer. Inspirou, eu fiz a letra. Sobrevivi às três e no final da festa ainda foi dormir com a festa. Sem dinheiro. O meu tesouro é os parceiros verdadeiros. Verdadeiro. Se são é loucas, me nega que eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou da paz, mas tenho sangue de guerreiro. De guerreiro. Deixa os comédia falar que eu sou maloqueiro. Maloqueiro. E de inimigo é melhor ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Ficar ligeiro. Oh. Vem no meu. Morou? Valeu, rapaziada. Dom Black, R$5. Essa força é pra ajudar a gente voltar pra Bauru mesmo, tá ligado? Aí, ó. E a fita é o seguinte. Vou apresentar aqui um parceiro. CDzinho tá aqui, ó. R$5 aí. Só entrar em contato com a gente aí, beleza? Isso mesmo. Coruja BC1. Eu não sei se pode falar isso, mas você sabe, né? Depois que eu já chapei o Globo, eu falo. Mano, parceiro nosso aqui, ó. 17 anos. Uma das mentes mais inteligentes que eu já vi na idade dele, fazendo rap, inclusive freestyle. A gente pode soltar uma batida aí, você mandou um free? Chega mesmo, moleque. Posso soltar o beat, então. Ei, esse é massa, hein? Ó, vai vendo. Ó, é mais ou menos assim, ó. Ó, então... Demorou, deixa eu fazer presença. Como você falou, me apresento, me pede licença. Cê tá ligado que nós manda pra sepultura. Eu tô aqui fazendo rap com linha dura. Cê tá ligado, eu mando rap de Bauru. Salve o W negro que veio do Rio Grande do Sul. É tranquilidade assim, neguinho. Eu vou fazendo rap trilhando o meu caminho. Com vinho ou sem vinho, tô aqui na missão. Salve, levanta a mão, quem curte improvisação. Quer peito no peito aqui, eu vou lançando aqui. Ah, tá ligado, tio, que a profissão é de MC, Coruja. Desse é um rap do Brasil. Representa igual maninho, trincando nos vinil. E é desse jeito, mano, que eu perco não o dom. Tá ligado, mano, cava com a câmera da Nikon. Engasguei, mas não parei na levada. Coruja vai mandando a rima 100% intitulada. Tá ligado, mano, que aqui não tem moleque. É Coruja BC1, quem quer comprar o CD do Dom Black? Tá vendendo, é cincão, né? Coruja vai fazendo os freestyle de fé. Mano, levanta a mão que eu sigo assim. Um sapatinho tranquilinho, fazendo um rap bem fininho, bolando tipo Bob Marley da paz. Coruja vem trazendo um som eficaz e capaz. Cê tá ligado no rolê, bem a pampa, de chinelo ou de tênis, tranquilão em sampa, é isso mesmo, tio. Talento, habilidade, de verdade, probabilidade, rima e raridade. Mano, Eu sou coruja BC1, fazendo agital. Vivo aqui no Urucum e é isso mesmo, tio. Rap sem sossego, vamos fazendo aqui na estática. Nego, eu vou fazendo rap bom, tipo lixo. Faz barulho quem leva a vida fora do eixo. E é isso mesmo, tio. Habilidade, rima boa, com raridade, mano. Não perco o instinto aqui. Tá ligado que minha profissão é de MC. E é desse jeito, eu não perco o espaço. Eu vou mandando a rima, lançando tipo homem de aço. E é desse jeito, na rima, habilidade. Parou a base, mas eu lanço freestyle com raridade. Habilidade, lançando pra sepultura. Repetindo, salve todo mundo e valeu, bolinhadora. Ei. É desse jeito, valeu, só fita de mil grau. Rapaziada, Don Black aqui já dando tchau. A gente manteu o rap e a postura. Muito obrigado, meu parceiro, abriu um espaço, linha dura. Daquele jeito eu sei. Aquele abraço também, meu mano, DJ. E a gente volta pra Bauru. E quem não gosta? Ei, ei. Vamos aí, DJ Valens. Galera, a gente vai fazer a saideira então, hein? Satisfação Don Black. Sucesso aí pra vocês aí. Baiu! O nome desse som chama Identidade, a saideira aí é o seguinte. Segura aí, DJ, segura aí. Quem quiser aí baixar nosso CD, nosso trabalho, só entrar aí no site, na plataforma lá Toque no Brasil. É linhadura.tnb.art.br. Entra lá, baixa o nosso trabalho. Segue nós no Twitter, troca ideia com nós no Facebook. Tamo aí, tamo junto e misturado. Identidade, a saideira, vamos lá. Originalidade, sociabilidade. Cuiabano, abri a roda, é a revolução artística. Boa zoada que liberta minha vida. Esqueço a ditadura, estratégia militar. Só penso em louvar. Uma canção contra toda a opressão. Uma canção que propaga transformação na consciência oprimida. Sem rumo nessa vida manipulada, alienada pela máquina consumista. No desespero vai pro asfalto e Fátima. Só se eu tenho a favela, uma ferida aberta para a gente, mas um dia isso vai mudar. Cicatrizada só se a gente vai desesperar. Armados de livros desceremos pro asfalto. Tomara que essa profecia aconteça logo. Já escondendo, mudaremos a história. Agora não preciso desfazer uma identidade própria. Originalidade, sociabilidade. Cuiabante, em busca da verdade. Não importa a placa. Esquecido, o sentimento é de libertação. Vambora, gurizão, mas seja original. Os caras que é mano, respeito e moral. Sabendo quem você é, personalidade própria. Cada um no seu lugar. No final na história, sabe da minha origem? Não, da onde eu venho? Trabalho pra você na sua máquina de jeito. Você percebe a relação, a identificação. Você é só moeda e nós originalidade, sociabilidade. Cuiabano, com muita simplicidade, em busca da verdade. A vida é uma arte, na diversidade tem mais. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. Cuiabano, original. originalidade, sociabilidade. Cuiabano, dessa cidade, em busca da verdade. A vida é uma arte, a diversidade tem uma identidade. Cuiabano, valeu aí, todo mundo aí. Não sei, o maluco aqui tá dando a ideia. Aí, não vai fazer mais uma aí, galera, tá? Dando a ideia pra fazer mais uma aí. Chapecruz. Chapa, chapa. Chapecruz, Chapecruz. É o seguinte. O som que vai entrar agora chama Chapa e Cruz. Chapa e Cruz é uma, um linguajar lá de Cuiabá. Quando você nasce, você recebe a chapa. E quando você morre lá em Cuiabá e é enterrado no cemitério lá, é, você recebe a cruz e você se torna um cuiabano de chapa e cruz legítimo. Mais ou menos essa a ideia, o significado da parada. Então é o seguinte, eu acredito que o som, o nosso trabalho é super legítimo. Então vamos que vamos. Somos de Chapecruz. Somos de Chapecruz. Somos de Chapecruz. Somos de Valente, não tem mais jeito, fomos embromados. Mas a revolta continua pelo leite derramado. Tá tudo dominado, mas pelo europeu. Deu. Que estuprou a Índia Negra, onde você nasceu. Cresceu, tudo misturado, tudo junto. Alguns são da elite e um montão é vagabundo. Mas todo mundo sabe e ninguém faz nada. A nossa história há muito tempo é ridicularizada. Tipo cuiabanês, que foi devastado. Diversidade cultural já era coisa do passado. Então fique atenado, observe a estratégia. Qual é? Cuiabá não tem preto, mas ela tem favela. Então vou ver novela, que é realidade. Assistir cadeia dele e ver meus frutos no destaque. Sangue bom, você sabe, a história te ensinou. Entrar pelo fundo do castelo que você criou. Isso quando eu entro, às vezes fico perto. No rap, agora, tem uma pá desperta. É canso, é atravessador. No tempo do sofrimento, a cara nem voltou. Agora faz dinheiro com o sangue derramado. Dá tapinha nas costas e diz que é lado a lado. O canto faz de tudo, come até cabeça de pacu. Come o que quiser, mas não é de Chapecruz. Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz. Enche de piolho do pobre todo domingo. Infelizmente o que era nosso hoje é do gringo. E o Cuiabá virou Tietê, tá poluindo. Puta, tá danado. O Félix e o Sene, tiro pra todo lado, tá errado. Vejo isso por outro lado, se você não sai daqui, outro lugar não te serve. Nasceu aqui, morreu aqui, é deixar Pecruz. Palavras que são ditas, crenças tão discutidas. Tem opção, negrinho, água, bicho, tem curupira. E aquele ditado que ainda dizem por aí, comeu cabeça de pacu, curição, não sai daqui. Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Chapecruz, Inquieta, natureza, inquieta, natureza. Agora explica teu pecado, agora vamos. antigos é aprender. Pedralos Marighella. General, mil faces de uma meleia. Quando todas multidões, encarnações e célebres, balandos de cérebros, militantes reunidos, seu céu, o destino de um fiel, seu santo, Deus quer consumado. PFC foi escrito, a parte do mito, o maldito sonhador, bandido da minha cor, o novo Messias. Se o povo dormiu ou não, se o povo sabia ler, e eu morri vão nesse grupo sem saber. Força do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. O som é forte e é fato, planos cruéis, deu uma pinta para os descontar. Moisés morou de guerra, reaja de vence, povo de inveja, irmão, esquinas velas, cidade um rebelde, homem, pessoa imitada, forrou a casa, calutou, o aplauso é pra Deus, revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, sem quer ser um homem também, a imagem, o gesto, por amor, e de gesto como sequestro, embaixador, festa sua, sem texto, eu vou meu verso, leio meus versos e protesto, é chocado.